A região sul ultrapassou a região sudeste e passou a ocupar a segunda posição entre os destinos preferidos dos brasileiros. É o que revela uma pesquisa do Ministério do Turismo, realizada em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. O nordeste se mantém líder com 40%, seguido pelo sul com 23%, sudeste com 21%, centro-oeste 8% e nordeste 6%. Foi a melhor posição da região sul em 2013. A última sondagem do consumidor, feita em dezembro, monitora a intenção de viagem do brasileiro pelos próximos 6 meses, o que inclui períodos de alta temporada, como as férias de janeiro, o carnaval e o período de Copa do Mundo. De acordo com o estudo, 23% dos viajantes em turismo pelo sul virão de outras regiões do país. Ainda de acordo com a pesquisa realizada mensalmente em Brasília, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, mais de 37% dos entrevistados pretendem viajar nos próximos 6 meses pelo Brasil e exterior, o maior índice do ano. O percentual de interessados em destinos nacionais também foi recorde anual, 76% frente aos 22% que devem desembarcar em outros países. A pesquisa realizada em parceria com a Fundação Getúlio Vargas mostra também que 53% dos entrevistados pretendem viajar de avião. Em dezembro de 2012, eram 44%. O segundo meio de transporte mais utilizado será o automóvel, com 35%, e o ônibus, com 8%. Na região sul, os atrativos turísticos mais visitados são as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Gramado, no Rio Grande do Sul, e as praias de Santa Catarina. Maurício Freire, para a CBN Foz.